humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Com Humor Não Se Brinca. Bem, em primeiro lugar, temos de celebrar isto convosco. Este podcast já existe há um ano. É capaz de ser tempo para mais, é possível. Mas se existimos, é sobretudo graças a nós. Queremos, portanto, agradecer a nós próprios, ainda a nós próprios. E, deixa cá ver, honestamente, de quem é que podemos agradecer mais? Não me estou assim a lembrar de mais ninguém. Portanto, a nós, para além de nós. Exatamente, já me ia esquecendo. A vocês, exatamente. Sobretudo a vocês. Vocês, os mais lindos, as mais lindas de sempre. Coisa mais bonita não há. E estamos a falar do nosso público, que militantemente ouve este programa, mas também a todos os humoristas que por aqui passaram, ou que ainda vão passar, e que continuam a fazer um trabalho nobre, notável, nesta tarefa árdua de animar pessoas, de as fazer rir, em tempos tão conturbados, nada fáceis que estão. Não estão, não. Ah, e é bom festejar com o apoio de um patrocinador do outro mundo, a nossa adorada Summersby. Bora lá, ora, esses copos bem levantados, bora lá fazer um brinde a um ano. Viva! O convidado de hoje pode ser polémico para alguns de vocês. Muitos dizem que ele não é humorista porque não cria os seus próprios textos, mas nós não podíamos deixar de conversar com ele, por ser um nome incontornável na comédia portuguesa. Posto isto, afastem lá esses preconceitos, xoxô, afastem daí esse cálice. Hoje connosco, Fernando Rocha. Neste episódio, o Rocha vem falar do seu espetáculo que vem rivalizar com o nosso, que é no mesmo dia, à mesma hora, só que do outro lado da rua. Portanto, é tudo na Avenida da Liberdade, mas em lados opostos. Portanto, é só escolherem. Ah, e também comprovamos neste podcast que o Nelson Nunes e o Fernando Rocha são a mesmíssima pessoa. Repito, são a mesmíssima pessoa. E agora percebe-se tudo. Percebe-se porque é que muitas vezes o Rocha consegue estar a fazer atuações em dois sítios, basicamente ao mesmo tempo. Ah, como é que se percebe? Então, porque num, obviamente é o verdadeiro Rocha. No outro, é o Nelson Nunes. Os dois falaram sobre isto, mas claro, como quaisquer bandidos, negaram este negócio. Mas é óbvio que é verdade. É tudo verdade. Aliás, num som exclusivo de Nelson Nunes, numa atuação na Rinchoa, podemos perceber as diferenças. Vejam o Nelson Nunes a fingir que é o Fernando Rocha num espetáculo da Rinchoa. Então, e o que é que faz uma hortaliça surda? Finge couve. Finge couve. Hã? Não? Como viram? Então, é Pop João. Hã? É assim que se apanha um impostor. Nelson Nunes é assim descoberto nesta entrevista antológica com Fernando Rocha. Espero que gostem. O nosso convidado desta semana acaba de ser assaltado. Não agora. Não, sim, para não, nós, não agora. Mas, Rocha, o que é que... quando é que foi? Foi há uma semana? Foi há uma semana atrás. Assaltaram uma casa. Algum dia tinha que ser, não é? E levaram-te o quê? Olha, entraram pelo portão, depois foram para a lavandaria e abriram a porta da lavandaria e de tudo o que pudesse estar lá dentro de valor, apenas me roubaram detergente para a roupa, pastilhas para a máquina anticalcário e amaciador. Viu-se alguma lógica? Basicamente, esta pessoa é um ladrão higiênico e o primeiro gajo que eu apanhar a roubar que cheire bem, eu olho às trombas. Portanto, todos os ladrões agora têm de cheirar mal para não apanhar, não é? Claro. O primeiro gajo que me disse assim, olha, aquele gajo foi preso que é ladrão e cheira bem, apá, é aquele. Okay. Porque eu não devo conhecer mais nenhum ladrão que esteja preocupado. E especialmente se cheirar bem e o toque da roupa for fofinho, é o amaciador, sabes? Rocha, é verdade que tens um taco de beisebol numa dos compartimentos da tua casa? É verdade. Atrás da porta do meu quarto tenho um taco de beisebol, que foi uma prenda que eu dei ao meu filho. Quando eu que era para ti, né? E que dá jeito. Dá jeito, é aquele tipo de prendas que dá jeito. E depois, atrás da porta da cozinha tenho um cajado. Sim, uma coisa em madeira, um cajado de pastor, que é um adereço do São José, quando eu fiz o Pizza em Pé especial de Natal no Sá da Bandeira. Arranjei aquele cajado para fazer de personagem, uhum. E depois disse, olha que se calhar dava-me jeito isto por trás da porta para tirar teimas à vida. Exato, não vá alguém roubar-te um amaciador. Nunca utilizei, claro. Qual era a pior coisa que te podiam roubar se assaltassem aquilo em termos em tua casa? Qual é que era a coisa que te dizia? Tens noção que a tua casa agora está a valorizar imenso. A cera do cabelo. Cabelo? Se me roubassem a cera do cabelo, amigo, eu passava. Aliás, é importante dizer isto, este episódio é histórico, porque nós estamos aqui a provar que não somos a mesma pessoa. Contrariamente ao mito que se tem criado. É verdade. Mas eu na verdade continuo com muitas dúvidas. Ah, sim? Muitas dúvidas sobre... Mas vou-te dizer, eu sabia que ele era tão parecido comigo. Pá, eu vendia espetáculos a dobrar. Estás a ver? Estou assim ao Fernando Rocha para aquele dia. Sim, senhora, está vendido. Voltava-me a ligar. Aí para o mesmo dia. Sim, senhora, está vendido. Ia logo para dois dias. Isso era incrível. Tens aqui uma pessoa que podes agora. Ladies and gents. Estás a ver? Olha, o cara já sabe. E não é difícil, não é? Não, não é nada. As pernas de Nelson. Isto é, nunca tinhas ouvido falar desta aparência física. Que me parece assustadora. Não, já ouvi falar do trabalho do Nelson, nomeadamente do livro. Uhum. Isso. Já ouvi falar. Mas nunca ninguém me disse que ele tinha presenças comigo. É pá, na primeira entrevista que eu dou sobre esse livro, no Maluco Beleza, há um tipo que mandou uma mensagem a dizer: Tom, Anastasio Rocha. Ah, não é? Espera. Afinal, não. Sim. Logo aí. Incrível. Portanto, é parecido. Oh, Rocha, num podcast semelhante a este, não era num podcast, na verdade é naquele, no Erro Crasso. Ah, é um programa de YouTube com o Luís Franco Bastos. O Teixeira da Mota. Sim. Nós referimos isso numa das nossas mais recentes emissões, em que, a da altura, o Luís Franco Bastos e o Teixeira da Mota estavam a falar e estavam a dizer, e eu disse isso na rádio, que tu te soubeste renovar. Isto é, basicamente, não precisaste da televisão para que, de uma certa forma, conseguisses manter a tua relevância para o teu público, é certo? Claro. Mas com um podcast, um canal de YouTube, que tu fizeste, que tu fizeste apenas isso só para aquele meio. E que é um sucesso. A ideia foi justamente essa, não perderes a relevância que podias perder. Ou não perderes quase o comboio, como tu disseste que o ator Oscar Branco. Sim, tinha fez pai. A mesma coisa, fez a mesma coisa. Quando surgiu o Levanta-te e Ri, o Oscar Branco fez exatamente naquele tempo aquilo que eu estou a fazer agora. Opa, com outros formatos. Claro, claro. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Os formatos. O que interessa é que tu trabalhares. Os formatos vão mudando. Há de aparecer formatos que nós, neste momento, nem sequer nos passa pela cabeça. Sim. Que vão existir. Eu lembro-me da primeira vez que assinei o meu contrato com a Espacial, que eu lançava cassetes e CDs. Epa. Atenção, que eu sou do tempo das cassetes. Eu tive cassetes várias, não é? Várias. Eu tive cassetes tuas. Provavelmente eu sou o último humorista vivo com cassetes no mercado, porque os outros já foram todos à vidinha deles, que aquilo já não se usava. Quem é que tinha mais? Tinha o Russonado e tinha o Cantinflas. Foi a minha grande fonte de inspiração para as anedotas. Foi o Cantinflas, eu papava aquilo tudo. Oh. A minha mãe ia à feira comigo e ia: manda-me uma cassete do Cantinflas. E eu queria uma cassete do Cantinflas. Vamos lá ouvir um bocado do Cantinflas. Será que isso está na net? Vamos ver. Está, então não está. O menino chega à casa e diz para a mãe: oh, mãe, hoje a professora fez-me lá umas perguntas na escola que me embaralhou a cabeça. Diz a mãe: o que é que foi? Perguntou-me se eu sabia o que era o governo, o Estado, o futuro, o povo. Diz a mãe: oh, meu filho, isso é muito simples. Olha, a nossa criada, a Maria, o povo, o teu pai, o governo. Eu, a tua mãe, o Estado. E tu, como és pequenino, o futuro. Um miúdo não tinha vindo na escola, deu-lhe vontade para cagar, não foi capaz de despir o fato a macaco e cagou-se todo. Chegou a casa, foi direito ao quarto da mãe. Estava a mãe a dormir. Foi direito ao quarto da criada. Estava o pai a mudar o óleo à criada, não é? Veio o menino para a sala e disse: é sempre a mesma merda. O Estado a dormir. o governo a lixar o povo e o futuro todo cagado. Aí está, o Cantinflas. Então espera, foi o Cantinflas que acordou o teu talento para o humor? Não, as pessoas nascem com os talentos, depois podes explorar, lapidar, melhorar ou não. Mas cada um nasce com o seu talento. E eu defendo que todas as pessoas têm um talento. Algumas morrem sem nunca o ter descoberto. Ok. Isto é o que eu defendo. Isto é o que eu defendo. Por exemplo, eu nunca joguei golfe na minha vida. Eu sei lá se a primeira vez que pego num taco faço ali uma coisa qualquer que fica tudo. Ai, como é que fizeste isto? Não sei. E se calhar nasci com talento para o golfe e nunca joguei e vou morrer. Se calhar vou morrer sem jogar. Compreendes o que eu estou a dizer? Sim. Assim com outra coisa qualquer, com outra pessoa qualquer neste mundo. Eu defendo que toda a gente nasceu para alguma coisa. Portanto, o talento quando nasce com a pessoa é aquele. E eu descobri isso, ou descobri que podia fazer disto a minha vida com o programa do Rit Rit da TVI. Quando foram mais de 1000 pessoas a concorrer e eu saio de lá em primeiro lugar, há qualquer coisa aqui. Até, eu lá, tenho que ter... até lá o que é que tu fazias? Eu achava só que era um engraçado, o palhaço dos do grupo de amigos e da família que tinha jeito para contar umas piadolas. Estavas com que idade na altura? 21. E o que é que achavas que ia ser o futuro? Eletricista. Sim, que eu era eletricista e investia todo o dinheiro que me sobrava, investia em chaves de fendas, malas de ferramenta. Eras geek de... Sempre fui um gajo que... Eras um bom eletricista, não? Então? Não, sou o melhor humorista de qualquer eletricista. Okay. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. Médio eletricista, vamos lá ver que é para não me estarem agora a rotular como presunçoso. Vamos lá ver. Okay. Os eletricistas melhores que eu, imagina que havia centenas. Humoristas melhores que eu, só há dezenas. Ok. Também é um mercado mais pequeno, não é? Não sei se é. Mas era muito mais fácil encontrares um eletricista melhor do que eu do que um humorista. Ok. Opa, modéstia à parte. Sim, devia dizer isto. Mas aliás, tu és o único humorista do Levanta-te e Ri, por exemplo, do Levanta-te e Ri, que foi o convidado contínuo de sempre, não é? Sim, eu fui convidado só para um. E por um azar. O Levanta-te e Ri, o conceito do Levanta-te e Ri foi um apresentador, 4 convidados. O apresentador era o falecido Camacho Costa. Exatamente. E os 4 convidados era Pedro Alpiarça, João Maria Pinto, João Maria Pinto, sim. Almeno Gonçalves Inepa. E Marco Horácio. Destes 4, portanto, 3 faziam Malucos do Riso. E o Levanta-te e Ri foi feito por a SP Filmes, que agora é SP Televisão, que só faz telenovelas, certo? Mas, eu adoro saber estas histórias, muitos anos depois, sim. Eu sabia desta do Camacho Costa, Camacho Costa e do Almeno. O Almeno ainda chegou a entrar no... O Almeno Gonçalves chegou a entrar no Levanta-te e Ri, o Almeno Gonçalves, o Manuel Ferrão, o Fernando Ferrão, o Joaquim Nicolau. O Joaquim Nicolau e o Ferrão... Faziam stand-up? Faziam stand-up, não. Alguém escrevia textos para eles. Sim. É? Que isto hoje em dia é visto como... que escândalo! Sim. Alguém escreveu textos para... isso não se faz, não é um humorista. Estás a roubar. Não está a roubar. Antigamente havia dois empregos. O humorista e um guionista. Exato. Epá, era normal, um gajo escrevia, mas o outro pegava naquilo e entregava com muita qualidade, ainda acontece, mas em segredo, porque se alguém sabe é uma grande vergonha. Então vou agora estragar isto tudo. Compreende? Acho que foi no roast da Ser Radical que a Luísa Barbosa fez um set stand-up, foi escrito pela Susana Verde. E qual é o problema? Não há problema nenhum, eu não acho. Então o quadrozinho Nogueira. Exato, aí está. Pronto, se bem qual que é o problema? Stand-up do Nogueira, acho que era escrito mesmo pelo Nogueira, não é? No Levanta-te e Ri. Pois, porque se ele disser que foi o quadros, é um grande problema. Okay. Temos aqui os puristas do stand-up. Sim. Não há, claro que não. O Bruno Nogueira é gigante. Mas o Bruno verdade... Nogueira é um gajo que pega num texto sem piada nenhuma e dá uma piada em silêncio, verdade. Sem falar, só a coçar a palma da mão, põe-me a rir. Mas espera, mas agora aqui... O gajo tem mérito, quer lá saber se foi outro que escreveu. Isso para mim é preciosismo. Então espera, mas alguém alguém que representa só textos de humor, ou que diz só textos de humor. É humorista. Tu dizes que é humorista? É uma grande questão deste programa. Pois é, eu vou temos te dizer. Olha, temos um exemplo. Maria Rueff é humorista ou não? Claro! Ok. Eu diria se que é atriz de humor. Se eu te fizer, eu para mim, um humorista é um homem que faz ou trabalha, não é faz, é trabalha com humor. Ok. Ok? E eu posso dizer que o gajo que escrevia textos para ou contra a informação, que só fazia aquilo, é um humorista. Ok. E aquele que recebe o texto de outrem e pega naquilo e faz um público rir, é um humorista. Não é um ator. Não. Não pode não ser um ator, mas atenção, um ator pode não ser humorista. Então o que é que distingue? Mas um humorista é um ator. Ok, percebo. Mas o que é que distingue então um ator de um humorista? Agora está a ficar confuso, mas sim, vamos lá. Eu vou-te dizer, para mim, na minha opinião, o melhor ator português é o senhor, e tiro o chapéu, não tenho mais faz conta, Rui de Carvalho. Muito bem. No entanto, nunca me fez rir aquele senhor. Verdade, certo. Bem, havia uma série em que o Rui de Carvalho era um aviador louco. Mas nunca me fez rir. Não era uma série, era numa novela, chamava-se Vila Faia. Não, foi antes, era... Gente Fina é outra coisa. Gente Fina é outra coisa, sim, desculpa. Com o Nicolau Brainer. Com o Nicolau Brainer. Sim. Mas a mim não me fazia rir. Não é aquele... Nunca me fez rir. E depois tu hoje em dia, tu tens muito o tipo de humor, que quem começou com esse tipo de humor foram alguns humoristas no Levanta-te Rico que começaram essa vertente de humor que não havia, não existia, que é aquilo que eu chamo o humor de bate e foge. Humor de bate e foge? É. É aquele humor que não faz rir ninguém, portanto não há ninguém a gargalhar, mas causa-te só apenas um leve sorriso no canto da boca, fazes só assim tipo... Ah. Estás a ver aquele humor do... Estás a ver aquelas últimas caras que faziam nos Malucos do Riso depois de acabar... Há que dizer que o Rocha fez agora várias caras, mas recorda-te que isto é uma... Claro, eu percebo. Mas agora a referência a Malucos do Riso... E depois falei dos Malucos do Riso, a referência da final de piada dos Malucos do Riso. É um bocado isso, sabes? Okay. Em que, ok, tem o seu espaço, é humor. E eu defendo que quem faz humor... E não existe um melhor que outro. É com mais bebidas. O humor é com mais bebidas. Como assim? O humor é com mais bebidas. Cada um de nós, cada humorista, é um tipo de bebida. Tu tens o gin, tens o champanhe francês, tens a vodka, depois tens aqui o Rocha, que é a cerveja. Já sei que tens de cerveja. Claro, sou a cena que mais sai é litradas, e não é nada de requintado nem nada. Mas. Quem é que é o gin? Tu. Os Gatos Fedorentos, o Bruno Nogueira, é o gin, considera que o gin. E o whisky? O whisky... É o Herman? Não, o Herman, eu considero o Herman vinho do Porto. Ok, então falta o whisky, espera lá. Vinho do Porto. O que é o whisky? Apá, o whisky, o Unas, eu considero o Unas, o whisky é o Unas. Curiosamente, agora há uma nova... Porque é que o whisky é aquela bebida que tanto bebe o intelectual, como bebe o menos letrado, como bebe o rico e bebe o pobre. O Unas é mais abrangente. Okay. Curiosamente, porque falam no Unas, há uma nova série que o junta ao Frederico Pombares. Cavalinho da Chuva. O Cavalinho da Chuva, também ao Salvador Martim e ainda ao César Mourão. Bom, vamos ouvir uma parte deste episódio. Este cara devia estar calado. Não devias, Rui. Isto eu acho graça. Vês? Porque está em overacting. Está uma técnica. Está bastante bem feita, voz colocada. Está uma senhora. Eu fecho os olhos e vejo uma senhora desesperada a chorar, um pranto. Eu também concordo com o Rui. Está bem feito, tecnicamente está bem feito. Se fosse um espanhol manhoso, já não achava graça. Neste episódio do Cavalinho da Chuva, o que se fala, o que Salvador Martinha diz, é que há uma espécie de decalagem entre o Unas e o resto do grupo. Como se o Unas, nos seus 44 anos, já não tivesse idade suficiente para compreender o humor que eles praticavam. Estamos a falar de algo que foi escrito previamente, bem entendido. Portanto, não era uma coisa que estava a surgir ali de forma espontânea. Pelo menos, ao que parece. Mas eu ainda ontem estava a falar com um promotor grande de eventos em Portugal e ele estava a dizer, ando aqui confuso porque isto não é assim tão despropositado, há uma diferença de gerações, eu já tenho uma certa idade, custa-me por vezes compreender já se aquele miúdo tem ou não tem talento, tem ou não tem graça, porque se calhar aquilo que eu não acho graça, ele acha para uma série, há uma série de pessoas que acham, uma série de miúdos que acham, e se calhar vou desaproveitar uma oportunidade de perceber o talento dele e fazer um espetáculo onde tem muitas pessoas, porque eu já por mim só não consigo isto, não consigo perceber. Pois. Também te acontece isto, percebes que por isso é que eu disse há bocado que os humoristas é que mais bebidas, que é isso mesmo. Tu hoje vais a um bar e só bebes gin? Tu toda a vida só bebes gin? Não. Há alturas que te apetece uma cerveja, no outro dia apetece um gin, e as próprias pessoas mudam de... Hoje apetece-me ouvir Rocha, amanhã apetece-me ouvir Unas. Portanto, o Unas, se disser assim, pá, aquele tipo de humor eu não gosto, e eu não gosto do whisky, e nunca vou beber whisky porque eu não gosto. Mas admito que há outras pessoas que gostam e têm todo o direito, claro, de gostar. Portanto, faz sentido que se continue a fabricar o whisky. Mas tu sentes que o meio desconsidera a cerveja? Não. Não desconsidera a cerveja, não. Ok. Não, porque contra factos não há argumentos, eu encho salas, amigo. À semana. Não estou a dizer o meio, não estou a dizer o público. O eu não ser reconhecido por os meus pares é outra questão. Era isso que eu estava a perguntar. Estou para o lado em que eu me durmo, estou-me a cagar para eles todos, em filhinha indiana. Okay. Sabes porquê? Nenhum deles compra bilhete para me ver. Portanto, eu vou alimentar os meus filhos, nunca será com um bilhete comprado pelos meus pares. Okay. O que eu quero dos meus pares é que eles me respeitem assim como eu os quero respeitar. E já por isso é que eu no meu piso em pé faço uma coisa que tenho colegas que são contra aquilo que eu faço. Alguns já me disseram na cara, não devias lhe fazer. Que é o quê? Que é o open mic. Ah. É perigosíssimo para quem tem medo e não é seguro daquilo que é. O humorista que não está seguro daquilo que vale, tem muito medo que haja uma porta aberta para o mundo do humor, para qualquer pessoa. E eu todos os piso em pé digo assim, antes de começar, está aí alguém no público queira fazer 5 minutos de comédia? E aparece sempre, no último piso em pé, que foi em Guimarães, apareceram dois antes que se vieram inscrever. E eu disse, ok, vais ser tu, te fazes na primeira parte e te fazes na segunda. Está bem? Está bem. E eu chego ao programa, então está aí alguém que queira fazer o open mic? Levantaram 3. Apareceu mais um. Nós não estávamos a contar. Sabes o que é que eu fiz? Tive que o chamar e tive que lhe dar 5 minutos. E correu bem? Correu. E alguns deles, eu fico com contacto dele e digo assim, olha, eu gostei muito do teu trabalho. Aí, opá, tenho que admitir que é muito baseado no meu gosto pessoal. Mas claro, também o programa é meu que se foda, não é? Sim, sim, exatamente. É isso? Rocha, no fundo. Opá! Rocha, mas responde-me. Mas por vezes não sentes que és olhado como alguém que faz outro tipo de humor com o qual eu não quero estar associado. Por exemplo, rejeitarem um convite para irem ao teu programa Piso em Pé. Certeza que já te aconteceu. Eu respeito isso porque há estratégias. Já me disseram, olha, não, passa pela minha estratégia, estar a desperdiçar. Nunca ninguém me disse, olha, eu não quero ir ao teu programa porque tu dizes palavrões ou o programa chama-se Pisa em Pé. Isso nunca me disseram porque não têm coragem para dizer. Mas eu entendo e percebo quando é que eles não vão por isso ou quando não vão. Mas nunca me apercebi que fosse isso. Honestamente, o que eu me apercebo é que alguns humoristas não querem ir. Olha, posso dizer um que me disse, olha, eu vou com uma condição, não ponhas na net porque eu não quero queimar material. Pá, eu entendo isto, e eu disse, não, então é melhor não vires porque o Piso em Pé é um programa de net. Sim, sim. E aí eu entendo, ou seja, não passa pela estratégia de alguns gajos assim, então eu sou agora, imagina, eu paguei ao João Quadros ou ao Pombares não sei quantos mil euros para o gajo me escrever um texto de 1 hora e meia. Pega nesse texto e vai fazer agora a minha turnê pelo país. Ainda vai a meio da turnê e eu ligo-lhe, ando ao Piso em Pé. Eu ponho o Piso em Pé na net, arrebento-lhe com o resto dos espetáculos, porque as pessoas se virem, quando forem ao programa dele, vão dizer, já vi na net. Não. Olha, e as pessoas... estrago. E eu entendo essa cena. E as pessoas que dizem que tu não fazes stand-up, mas sim contas anedotas. Como é que... É porque nunca veio um espetáculo meu. Então a ignorância é uma coisa que não se discute. Eu não discuto com ignorantes, meu. Um gajo que ignora que eu faço stand-up é um gajo que nunca foi a um espetáculo meu. Para dizer isso é porque não, só viu o Levanta-te e Ri, portanto baseia-se nos 10 minutos de Levanta-te e Ri que eu sempre fiz, e ali sim só contava anedotas. Não me deixavam fazer stand-up. E eles diziam mesmo, de stand-up é para os outros. Tu chegas aqui naqueles 10 minutos, arrebentas lá com o Tibúrcio, arrebentas com isto tudo, as audiências sobem, é isto que a gente quer. Isto era o que eles me diziam. Isto era o que eles me diziam. E havia realmente algumas pessoas, eu lembro-me do Tuxo, eu acho que já te disse isto. O Tuxo era um dos produtores que agora está a trabalhar na SP Televisão. E um dos humoristas, que eu não vou falar quem é, que estávamos todos à mesa da Valentim de Carvalho, ele questionou o porquê que eu estava no Levanta-te-Rissa, que ele era um programa stand-up, porquê que eu fui para ali. Nunca me contaste essa história. E o Tuxa virou-se para essa pessoa e disse assim, sabes qual é a diferença entre ti e o Rocha? É que tu precisaste do Levanta-te-Ri para ser conhecido, e o Levanta-te-Ri precisou do Rocha para ter audiências. Ok. E eu caladinho, eu não disse nada, e continuei a comer, cabeça baixa, pum, pum, pum, continuei a comer. Vamos só puxar a fita atrás. Tu estavas a contar a história de como é que passas de convidado do Levanta-te Ri para habitué do Levanta-te Ri. Porque o Camacho Costa era o apresentador inicial. Aliás, foi ele que fez o programa piloto. Portanto, queres abrir aqui um parênteses para explicares às pessoas o que é um programa piloto? Que há pessoas que não sabem. Então explica tu agora num instante, vá lá, tu consegues. O programa piloto é aquele programa que nunca vai para o ar, mas é o que se apresenta a um canal de televisão para se poder vender a ideia aos canais. E no programa piloto, realmente, o apresentador era o Camacho Costa, com os quatro convidados que eu falei há bocado: Almeno Gonçalves, Pedro Alpiarça, o falecido, João Maria Pinto e Marco Horácio. Como o senhor estava com cancro, o Camacho Costa, foi obrigado a retirar, saiu fora, e convidaram um dos convidados para se passar Marco a ser Horácio, o apresentador. Exatamente. Claro, lógico, foi o Marco Horácio. Ora, a cadeira do Marco Horácio ficou vazia. Ligaram para mim. Com o gajo, que havia um gajo no Norte que contava umas anedotas fichas e não sei o quê, ligaram para mim e eu fui. Primeira reunião, estou eu com o Jorge Marecos, que era o realizador e produtor, e estavam os três, Pedro Alpiarça, João Maria Pinto e Almeno Gonçalves. E eu chego para a reunião e diz assim, olha, tá, aqui era, isto é por temas, portanto o primeiro tema é barcos, tens alguma anedota de barcos? E eu disse, pá, posso ir buscar a minha mala das anedotas? E os outros disseram, buscar o quê? E eu, a minha mala das anedotas, ele, sim, sim, eu vim ao carro, peguei, abro, e tinha, estás a ver aquelas pastas de karaoke, numeradas, sim? Tinhas um separador de barco. Desde o, sim, desde o 1, ia desde a anedota número 1 à 10 mil, era um catramaço assim, em que cada linha tinha o tópico, não tinha a anedota toda escrita, era só o tópico. Sim, sim. E eu começava assim, olha, eles todos, de boca aberta, tipo, este gajo... É profissional destas coisas, mano. O gajo ganha dinheiro a contar anedotas. Que era uma cena que ninguém passava pela cabeça assim. Há uma cena, deixa-me fazer aqui um parênteses, muito engraçada. Eu comecei a ganhar a vida a fazer espetáculos só de anedotas, mas ninguém sabia, ainda não era conhecido. E eu, uma altura, acabou a tribunal. E a juíza, nome: Fernando Rocha. Idade: 22. Profissão: eu, conto anedotas. E ele, desculpe, a juíza, desculpe. E eu, conto anedotas. E disse, o senhor vem para aqui gozar com o tribunal? E eu disse, ó menina, se é o que eu faço, o que é que eu lhe digo? Ó menina. E eu sabia lá que tinha que ser meretriz. Meu era eletricista, pá, eu nunca tinha ido a tribunal na minha vida. Isso é incrível. Entretanto, a advogada de eu estava lá a fazer testemunha de acusação. E a advogada de defesa... Tinham-te roubado outra vez, era isso? E a advogada de defesa disse assim, não, foi porrada que eu vi o policial levar no focinho. Okay. E eu fui lá... testemunhar a cena da porrada. E a gaja disse, olha, meritíssima juíza, sabe aquela história do CD que anda aí, do rasteirinho? E diz ela, sim, pronto, é este senhor, o autor. Ah, então o senhor é humorista. Eu chamo-lhe o que quiser. Pronto, e foi assim. Já agora, tu fizeste-me lembrar de duas coisas. A primeira, mais dramática, um episódio que já tem alguns anos, em que tu salvaste uma mulher no Rio. Um homem, um rapaz. Atiraste-te ao rio? Sim, atirei-me ao rio. Salvaste o homem? Salvei. Eu era um rapaz, pai, com os seus 18 anos. Mas o que aconteceu? Eu vou-te dizer, ela chamava-se Maria Sobral, a mãe dele. Acho que era Maria Sobral. Já não me recordo, mas a senhora era muito famosa no mundo do teatro, porque ela é que fazia as roupas, se falasse com as atrizes, opá, com uma geração acima da nossa, que fazia muitos teatro de revista, etc. Devem de saber desta senhora. A senhora faleceu e o filho não encarou bem a morte da mãe, tentou-se matar, mandou-se do teatro. E tu viste? Vi, foi na véspera de um Sá da Bandeira. Isso é uma história incrível. Eu estava sentado na berma do rio no Dom Tonho, que é o restaurante do Rio Veloso, do lado de Gaia, uhum. E estou sentado e estou a conversar com o meu cunhado, e o meu cunhado tem uma particularidade que eu adorava. O gajo nunca se zanga com ninguém, nem com a mulher. A mulher diz, ai, temos que fazer isto, tal, assim, e ele só diz assim, uma vez só, não. E ela, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, e ele ri-se. E eu, não te inervas, ela está a discutir, eu já disse que não, ela estava lá para quê? Não se inerva, pá, é uma coisa, mena. E depois ele tem outra coisa que é, ele para evitar discussões, que o gajo deve detestar discussões, para evitar as discussões, o gajo muda de assunto. E eu estava a dizer, não, Rogério, amanhã vamos gravar assim, tal, é melhor assim e tal, e ele vira-se assim, olha, aquele gajo vai-se atirar. E eu, oh, Rogério, lá estás tu, pá. Estávamos aqui a discutir a cena da manhã, estás a mudar de assunto. E eu juro que ele estava, quando disse aquele gajo vai-se matar, pensava que ele estava, mais uma vez, a evitar a discussão. Uhum. Quando eu ouço um splash na água, vejo, era mesmo um gajo que tinha atirado a água. Uhum. Pá, naquele momento só tiras os sapatos, tiro as calças e a t-shirt, fico de boxers, atiro-me ao rio, vou buscá-lo, pá, ligeiramente ao centro do rio. E trouxe-o para cá, mas a corrente que estava muito forte foi parar para aí uns 500 metros mais abaixo. Bem. Bati com as costas num barco rabelo e foi a minha salvação, que eu agarrei-me ao rabelo e depois o meu cunhado lá foi, saltou para dentro desse barco, do rabelo, e ajudou-nos a vir para cima. Que história. Depois, nunca mais ouviste? Depois eu ia dizer uma coisa, mas depois podes pôr, depois isto está gravado, não está? Sim. O meu cunhado puxa o gajo para cima e diz, então pá, estás bem? E diz o gajo, ai, fala baixo. E o meu cunhado, eu já uma puta. Acabou de o salvar e queria lhe dar no focinho. O meu cunhado não bate bem. Nunca mais viste essa pessoa? Não, nunca mais. Olha, é uma história incrível, passado anos, coisa. Passado uns 4 ou 5 anos, tocam à minha porta e veio uma senhora com uma certa idade, que era a avó dele, que saiu, sabia que eu era de Rio Tinto. Saiu na estação de Rio Tinto e perguntou ao taxista, sabe onde mora o Fernando Rocha? E o taxista saiu, então leve-me lá. Tocou à minha porta e disse que queria lhe dar um abraço antes de morrer. E deu um abraço. Você salvou a vida ao meu neto. Que história. Caramba. História arrepiante. Ora, apenas e só para sairmos desta nuvem... Uhum. Do drama agora. Do drama. Vamos ouvir uma anedota do Rocha. O Tibúrcio. Saiu-lhe o Toto ao Loto. E virou-se para o melhor amigo dele lá para o Mata-Bicho. Ai, Mata-Bicho. Tibúrcio é cheio de paz. Eu vou gozar a puta da vida, vou pôr os brancos a trabalhar para mim. Foda. Eu tenho dinheiro, o banco trabalha. Foda. Vamos para um hotel 5 estrelas. Entro num hotel, ó, branco da merda. Eu e o Mata-Bicho queremos, vamos sair, vamos dançar lá um coduro. Eu, quando chegar, quero duas putas, uma no meu quarto, outra no quarto dela. Toma lá, 100 contos. Tem dinheiro? Compra. E diz o gajo, sim senhora, pode ir à sua vida, que quando chegar aqui você vai ter as duas gajas lá, não. E lá saem os dois. E diz o gajo do hotel para o amigo dele, que estavam os dois atrás do balcão. Olha lá, o gajo deixou 50 contos. 100 contos por 50 contos para ti, 50 contos para mim. Diz ele, olha, então e as putas? Está calado. Eu em casa tenho lá duas bonecas insufláveis. Tenho um buraco aqui assim. Outro aqui e outro aqui. Eu meto aquela merda na cama e eles vêm com uma borracheira do caralho, malham nas bonecas, nem dão fé. E diz o amigo, olha, atenção, se essa merda der problemas, tu és o pai da criança, que não tem nada a ver com isso. Se te preocupes, dou-te o ouro e queira, estás comigo, estás com Deus. Às 4 da manhã lá veio o Tibúrcio, dá-me, tira-te a ração, mas não é nada. Oh, brother, como é? As gajas estão lá para fiambrar? Estão lá no quarto, pode ir, brincadinho. Lá foi um pão, tipo, se vais agora comer a tua caixa que eu vou comer a minha. Cada um vai para o seu quarto. Adormeceram. No dia seguinte encontraram-se os dois no pequeno almoço e diz o Mata-Bicho, ei, Tibúrcio, as gajas de onde eram esquisitas como ao caralho. E ele, olha, é verdade. Eu apalpava a mama à direita, crescia à esquerda. Apalpava à esquerda, crescia à direita. Apalpei as duas, cresceu a cabeça. Puta que pariu, foda-se. E a tua? Eu disse, a minha não me percebi muito bem, meu. Mal entrei na cama, dei-lhe uma ferradela na mama, ela deu um peido e saiu pela janela. Duas coisas muito importantes. A primeira é, porquê que as pessoas do humor, diria 95%, não gostam de anedotas? porque eles consideram que a anedota é o parente pobre da comédia, porque já foi escrito por outro, não tem o glamour de ai, eu sou a maior parte dos humoristas quer transmitir duas coisas ao público. Quer, em primeiro lugar, passar a imagem de que eu sou uma pessoa inteligente. Uhum. E em segundo lugar, então eu sim, vou fazer rir. Eu não, eu quero fazer rir as pessoas. Porque para mostrar se sou inteligente ou se sou burro, era na escola, na altura dos testes. Era aí que eu tinha que mostrar. Agora não, eu quero fazer rir as pessoas, mas nada. Se o texto não é meu, se é teu, se é daquele, claro que eu não posso roubar textos quando sei que a autoria é de alguém. Agora, quando é que o Fado 31 que anda de boca em boca e não é de nenhum, uhum, e vejo uma anedota qualquer, uma coisa qualquer na net, eu pego naquilo, dou o meu toque pessoal, uhum, porque aí sim, sabes que os meus primeiros CDs eu tentei pô-los nos direitos de autor. Ah, sim, já ouvi essa história. Sim, nunca sim. Os registrei, sabes porquê? Porque o senhor dos direitos de autor disse: você vai gastar dinheiro, porque você, isto não é música. Olha, tu contaste isso a Unas. Se não, você, sim, exatamente, sim. Exatamente. Se você contar uma anedota do Joãozinho que tropeça e cai, e eu digo que é o Manelinho que tropeça e cai, onde é que está os direitos de autor? Acabou. Portanto, a única forma que você tem de registar é: faça isto à sua maneira. Isso. Se alguém tentar fazer igual, tá, já está a imitá-lo. Uhum. E foi o que eu fiz. Eu tenho a minha forma. Aquilo que eu tenho para dar às pessoas não é textos, não é anedotas. Aquilo que eu tenho para dar às pessoas é a forma como eu apresento os textos e a forma como eu apresento as anedotas. É a minha maneira de fazer este trabalho que eu tenho para oferecer ao meu público. O teu público é mais a norte do que a sul? Não, erro. O meu público é mais estrangeiro do que Portugal. E eu tenho 80% sim, sim, do meu trabalho no estrangeiro. 80%? 80% Estados Unidos, Suíça, Canadá, Suíça, Bélgica, Alemanha. Vou agora para... Tenho dois espetáculos agora marcados. Um para o País de Gales. Bem. Vim agora da Holanda, um para o País de Gales e outro para a França, certo? Certo. Pronto, eu confirmo. Então espera, tu passas mais de metade do teu tempo lá fora. Sim. É ir e vir, atenção, é ir e vir. Sim, mas é uma realidade que as pessoas desconhecem, por exemplo. Eu desconhecia isso, em absoluto. E depois tem outra coisa. Eu, quando fui aos Estados Unidos, levo os meus colegas, aqueles que dizem que as anedotas que é o parente pobre da comédia e que as anedotas não valem nada e que não reconheciam em mim e não sei o quê, e eu pego neles e levo-os comigo. É o teu lado da gente também. E não é só. E não é, e empreende, exatamente. E depois não é só. Há gajos humoristas que são gajos bons em tudo. Okay. São bons no palco e bons como gajos, gente boa. Eu conheço gente boa neste meio. Eu conheço humoristas maravilhosos, como pessoas, são espetaculares. Dá vontade de os levar à minha casa, sabes? De comer e beber e conhecer a família deles, eles a minha. E eu arrisco dizer que é recíproco, porque eu já ouvi muitos humoristas dizerem muito bem de ti. Que és um gajo altamente. Porque se calhar a gente paga-se todas com a mesma moeda. E quando eu levo os gajos, eu levei um dos teatros, levei ao Ritz Theatre, que é um teatro icónico. Tem lá na parede da fama, de lá do teatro, os Beatles, o Bob Marley, de Frank Sinatra, esses gajos todos que lá atuaram. Uhum. Eu também já lá estive, com as anedotas. Ladies and gentlemen, e tal. Eu estive lá. Mas levei os meus colegas. E sabes o que é que eu levei os meus colegas? Porque eu pensei, aquele público que já me vê há 12 anos, na altura, eu já lá ia há 12 anos, agora já vou há 15 ou 16. E eu pensei, esta gente gosta muito do meu trabalho e eu sempre que venho aqui trago sempre piadas novas e textos novos e personagens novas, estou sempre pá, mas eles não conhecem os meus colegas e se calhar eles iam-me adorar. Sabes o que é que aconteceu? Eu levei de todos os colegas, levei o Herman, o Ciabro, o Sete Estacas, pá, o Marco Horácio, N deles. Houve alguns que eles quiseram no ano assim, oh Rocha, para o ano tens de trazer aquele. O Ciabra, por exemplo. O Ciabra conquistou o público português residente nos Estados Unidos da América. Sabes porquê? A dificuldade que existe, aqui em Portugal nem tanto, mas na América, existe muita dificuldade, ou no estrangeiro, em saíres com a tua mulher e deixares os filhos a quem? Há imigrantes que estão lá só, sim, e ali a mulher, sim, não tem mais ninguém. Portanto, a situação de tu ires para um espetáculo com filhos é complicado. Quando o Ciabra aparece-me com um bonequinho e os putos ali na fila da frente, ah, encantados, uau. E o caí, oh, gostei muito do bonequinho, acabou o espetáculo, os pais vieram tirar fotos connosco e os putos todos atrás do Ciabra. E no ano a seguir, olha, o Seabra, por favor, traz o Seabra, que o meu filho adorou aquilo. O Seabra, só se não quiser. Só se não quiser. Isto e vou dizer uma coisa: o Seabra é um gajo espetacular. Uhum. Como pessoa também é maravilhoso. Uhum. Tanto vale a pena a gente partilhar estas coisas. Olha, com todos. Ainda não falamos uma única vez do teu espetáculo. A razão principal para seres o nosso convidado no Com Humor Não Se Brinca, tu vais fazer, e há pouco a minha pergunta também ia nesse sentido, que é, bem, tu vais fazer um espetáculo agora no Tivoli, no dia 25, já o fizeste no Sá da Bandeira. Bem, se bem que a última vez que foste ao Sá da Bandeira foi para ser assado. Foi no roast. Como é que foi esse? Foi muito bom. Se bem que houve ali... Dois dias seguidos, não é? Foram dois dias. Mas houve ali, eu acho que houve ali um dos convidados que eu acho que ele conseguiu ser mais assado do que eu próprio, que era o meu roast. Eu acho que ele foi mais assado do que eu. Quem foi? A vinha. O Xará. Não. Quem? O Oscar Branco. Ah. Opa, o homem... O homem foi cilindrado por todos porque é velho e porque não sei o quê. Houve um que disse que o teatro foi construído à volta dele, que ele já gastava. Muito bom. Foi. Pá, olha, um nome da intelectualidade que ali foi, surpreendentemente, o Rui Zinck. Exato. Sim. Estava ali. Fiquei muito, muito admirado por ele estar mais. Tu vais gostar do que eu disse ao Ruizinho, que foi agressivo. Tens que ver. Sim, temos, mas é que ouvir. Quando é que as pessoas vão poder ouvir isso? Olha, eu vou-te dizer, o Pisa em Pé, a primeira temporada, a segunda, desculpa, estamos na terceira. A terceira temporada do Pisa em Pé vai acabar no dia 7 de julho, a gravação, 7 de julho. Portanto, em princípio de agosto, queria meter isso na net. Okay. Início de agosto metia o host, acabava com a temporada, para não estar a misturar conteúdos, acabava a temporada do Pisa em Pé e então entrávamos com o roast. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Fernando Rocha, há aqui uma coisa muito curiosa que eu trouxe para esta entrevista, que é o que diz a Wikipédia sobre Fernando Rocha. Há quanto tempo é que não vai estar a Wikipédia? Não faço ideia. Ok, vamos lá. Mas sabes que isso aí dá para alterar e pôr as. As coisas mais barbaridades. Quando começar a parecer estranho, tu diz-me, ok? Está bem, está bem. Fernando Alberto Pinto. Não, isto é, quando ouviste alguma coisa que é mentira, dizes. Oh! Okay. Fernando Alberto Pinto Pereira Alves da Rocha, Porto, 2 de julho de 1975. É um humorista, apresentador de televisão e ator português. Atualmente vive em Baguinho do Monte, freguesia do Conselho de Gondomar. Profissionalmente começou a trabalhar como eletricista na construção civil, tendo chegado a ser funcionário na CP, emprego que deixou depois de começar a viver exclusivamente do humor, onde fazia espetáculos em bares. Começou a ser conhecido. Fera. Começou a ser conhecido depois de ganhar o concurso televisivo Hit Hit da TVI, mas o seu talento de humorista ressentiu-se, sobretudo após a venda do seu primeiro CD, intitulado Portugal a Rir, nessa altura editado pela E-Disco. Certo. Grande parte do seu sucesso é devido às suas anedotas, que tratam de forma aberta assuntos como o sexo, as raças e etnias ou a biologia mais básica do ser humano. Tanto que no espaço gosto muito deste texto. É bom, não é? Ou a biologia mais básica do ser humano. Tanto que no espaço de 6 anos, a Espacial editou 5 CDs e 2 DVDs do artista. Fernando Rocha fez também parte de um programa humorístico transmitido pela SIC, denominado de Levanta-te e Ri, bem como parte de outro programa de stand-up comedy no Porto Canal, de nome Zumba na Bejeca. Sim. Desconheci. Até aqui tudo bem. Totalmente. Ok. Esperem lá, que é esta. Há aqui uma parte, agora estamos a chegar aos parágrafos finais, e é aqui esta parte que me deixa sérias dúvidas. É a parte final. Além do humorista, Fernando Rocha também tornou-se ator não só a desempenhar o papel de um traficante de armas no filme de comédia Balas e Bolinhos 2, O Regresso, mas também em papéis humorísticos nos programas da SIC, Os Malucos do Riso, Maré Alta, entre outras. Também tornou-se por duas vezes apresentador de televisão na SIC, com o programa humorístico O Bairro Rocha e o concurso a ganhar a que a gente se entende. Em 2009, cá está, Fernando Rocha salvou um homem de morrer afogado nas águas do Rio Douro. Atualmente, o artista tem andado um pouco distante das luzes da ribalta, estando a frequentar um curso superior de teatro na Escola Superior Artística do Porto. Certo. Ok. Fernando Rocha foi vítima de um acidente traumático em Vila Franca de Xira, que muito comoveu toda a sua família e amigos, nomeadamente a sua prima e advogada do Carrapa, Alexandra Rocha. Isso é verdade. Isto é verdade. E quem escreveu isso foi a minha prima Alexandra. Eu achei muito estranho este parágrafo. Tipo, este parágrafo taurumáquico? Sim, sim, eu estava no Portugal em Festa, que era um programa de domingo à tarde. Ai, eu não lembro-me vagamente disso. Sim, ora ponha aí no YouTube, Fernando Rocha colhido por um touro. E fui colhido por um touro, é verdade. Calma, que isto não está. Aí é tudo verdade. Bom, vamos. Nomeadamente a minha prima. Bom, vamos aos últimos dois parágrafos. No dia 22 de julho de 2014, Fernando Rocha comemorou 15 anos da carreira no pavilhão Rosa Mota, no Porto. Espetáculo este que incluiu atuações de Fernando e alguns convidados. Marco Horácio, Pedro Neves, Rui Xará, Miguel Sete Estacas, Francisco Menezes, Nilton, João Seabra, Hugo Sousa e a dupla Kim Roscas e Zeca Estacionácio. O espetáculo foi transmitido na SIC no dia 1 de janeiro de 2015. Agora é que é o último. Este tem muitas dúvidas. Fernando Rocha anunciou recentemente que se candidatará à presidência do Bloco de Esquerda, fazendo frente à sua adversária de longa data, tanto no teatro como nos meandros da política de esquerda, Catarina Martins. Esta última, tendo o próprio como seu mestre e mentor. Quem é que escreveu esta merda? Aqui na Wikipédia. Pois está, está. Não, lá. Mas olha, sim, sim, não, mas isso foi alguém que pôs isso. Não, não é nada disso. Não é surreal isto? É. Estava a ler isto ontem, às vezes assim. O quê? Não é genial. Não, alguém, é mas ótimo, quem escreveu isso é. Sim, olha, para, estás a ver? É um bom guionista. O gajo que liga para mim. E depois no final, toma. Mas não, isso pode ter sido alguém a foi alguém só que acrescentou só esse parágrafo. Exato, alguém. E eu vou dizer: quem escreveu todo o outro texto foi o Ilídio. Ah. Que as pessoas não estão a ver, mas está aqui atrás. O Ilídio, que é basicamente a pessoa que trata da tua vida. Sim, o Ilídio foi um frúnculo que me nasceu, portanto é uma coisa que me fica agarrada e portanto não sai daqui. É uma coisa que é a minha sombra, é o meu grilo falante. O Ilídio é o meu grilo falante. Isso é incrível. Fernando, o que é que vai acontecer no dia 25? No dia 25 vou para o Teatro Tivoli em Lisboa. Uhum. Avenida com, Liberdade. Com o Piso em Pé. Uhum. Mas é um piso em pé especial, porque me vou encontrar 16 anos depois, juntar-me no mesmo palco com o Marco Horácio. Ah, diz o Levanta-te e Ri que nós nunca subimos ao palco a fazer isto. Mas já se encontraram outras vezes, em outras situações. Não, eu presumo. Sim. Sim, tu estás a dizer em palco, não é? Aqui em Portugal, em Portugal. Como já te disse há bocado, levei o Marco Horácio aos Estados Unidos, fazemos o estrangeiro. Mas aqui em Portugal, subir um teatro aqui em Portugal. Desde o Levanta até Rico eu não faço isso. Mas olha, o Marco Horácio parece que desiste um bocadinho do stand-up, talvez, do stand-up, porque ele está com um novo projeto. Novo, não é novo, mas o projeto. Não! Abriu um restaurante, não foi? Um bar, não. Ele tem um projeto. Assim começa a especulação, pois é. Mas ele falou disso também no. Não. O projeto que ele está a fazer, que faz casinos, e outro dia fui ver o Casino de Chaves, é aquele cantor, fadista humorista, o Rochinol Faduns. É esse o projeto que ele anda. Pá, itinerante, pá, vende para autarquias, vende para casinos e pelo que eu sei, não lhe está a correr nada mal. Ok. É para isso. Atenção que as pessoas, agora nem tanto, mas antigamente tinha-se um bocado a noção de não está na televisão, morreu. Não, não é assim. Uhum. Não é assim. O público, eu vou-te dizer uma coisa: todos os públicos são maravilhosos, mas o público da imigração é das melhores coisas que um artista pode conquistar. Porque tu. Para um imigrante aparecestes nos anos 2000 e o gajo daquela altura, o imigrante daquela altura gostava de Fernando Rocha, hoje que estamos em 2018 o gajo continua a gostar. Uhum. E aqui é muito por modas. E a nova geração de aqui imigrantes? Aqui é na música, eu noto isto, na música e as novas gerações, por exemplo, o meu filho provavelmente é capaz de gostar de fado. Uhum. Não estou a dizer que gosta, mas imagina que gosta de fado. Uhum. Mas parece mal dizer aos amiguinhos que gosta. Então não, eu gosto é do virgulho e do peruca, porque fica bem dizer pois, e está na moda dizer que gosto de coisa. Achas que este teu público gostaria de ver ao vivo o Bruno Nogueira ou o Ricardo Araújo Pereira? Não. O tipo de humor que o Ricardo Araújo Pereira e o Bruno Nogueira faz não é o tipo de humor que o meu público gosta. É tal bebida que nós estamos a falar. Uhum. É tal bebida que estamos a falar. Sim, faz sentido. Portanto, quem gosta de beber a minha bebida não gosta daquele tipo de bebida. Uhum. Mas porque eles não querem. Atenção. Eles, para eles mim, os claro, o Ricardo e o, okay. Claro que sim. Uhum. Atenção que nós fomos para os Estados Unidos e houve um humorista que foi para os Estados Unidos fazer comédia falando do Pedro Santana Lopes, das Cinhas Jardins. Epá, que quem nasceu na América, quem vive claro, na América, não tem essa referência, não sabe quem é. Não, isto não. Vamos lá ver, mas eu agora vou rotular um imigrante de inculto só porque não sabe quem é determinadas personalidades do nosso país, porque nunca veio a Portugal. Há gays que vivem lá e nunca vieram, nasceram lá e nunca vieram a Portugal. Uhum. Já muito fazem eles em falar português. Portanto, eu não posso rotular essas pessoas do. Ah, este público não sabe. Pá, isso faz-me lembrar aquele tipo de espetáculos só para intelectuais, que isso inerva-me. Tenho um asco essa cena, que é. Para esse tipo de espetáculo, tipo danças contemporâneas e cenas assim, só há duas situações, ou gostas ou não percebes. Para eles não há espaço a não gostar. Uhum. Toda a gente tem que gostar, porque se não gostar, não percebe. É intelectualmente, coitadinho, limitado e não percebe. Isto é arte, que coisa. Rocha. Não, é pá, eu percebo e é uma grande merda, não gosto. Tá? Rocha, antes de prosseguires, temos aqui uma novidade. No mesmo dia em que Rocha atua, do outro lado da avenida, exatamente. Olhem só o que é que vai acontecer também. O que faz com que um podcast que só entrevista pessoas ligadas ao humor possa durar um ano. Ao certo, ninguém sabe. Com humor não se brinca. O Com Humor Não Se Brinca faz um ano e apresenta-se ao vivo no São Jorge, em Lisboa. Entro no elevador e entram 7 miúdas da produção, mais a realizadora. Portanto, sou um ambiente super feminino. E eu, não é? E a realizadora resolve perguntar isto. Ó Salvador, mas isso do nariz agora a sério? Isso foi um acidente, não foi? Tu não eras assim. Dia 25, às 21h30. Grandes vultos da comédia e outros assim assim vão fazer parte de um show ao vivo com Fernando Alvim e Nelson Nunes, génios criadores deste podcast e ídolos para toda uma geração. E, obviamente, autores deste texto de promoção. Não, não tem graça se tu vires um urso a violar uma pessoa, como é óbvio. Teres uma pessoa que está a dizer que está a ser violada por um urso e que ainda por cima está comprometida com isso porque tem onde estar às 11h30. Com humor, não se brinca ao vivo. Primeira vez que deu um mergulho, por exemplo. Estás a assistir à primeira vez que um ser humano, na vida dele, está a descobrir o que é um mergulho. A sensação de saltar para dentro da água sem ninguém o estar a agarrar. Dia 25, 21h30, São Jorge, em Lisboa. Bilhetes já à venda. Apoio Summersby. Ora está, no mesmo dia em que Fernando Rocha atua do outro lado da barricada da Avenida da Liberdade, aqui em Lisboa, nós estamos justamente em frente no São Jorge com o Com Humor Não Se Brinca ao vivo. E algum que dia horas é? Vai ser às 21h30. Sim. 21h30. Vai ser a mesma hora, mas não faz mal. No final encontramos e bebemos copos. Claro que sim. Claro que sim. No final vamos nos encontrar. Luís Franco Bastos, Joana Marques, Carlos Coutinho Vilhena, Nuno Marco e os queridos do Bruno Aleixo, Pedro Santo e João Moreira. Muito bem. Muito bom, bem. E pelo meio vamos tentar ter depoimentos de pessoas, olha, como tu, que não vão estar lá, mas em que nós vamos fazer perguntas dirigidas especialmente àquela pessoa. Uma pergunta para aquela pessoa. E a pessoa responde-nos. É uma coisa muito simples. Rocha, há pouco queria-te fazer esta pergunta. Em relação à televisão, que tu disseste que aquele estigma de quem não aparece na televisão esquece, que já não é bem assim, com o advento das redes sociais, do YouTube. Claro. Mas no teu caso, sentiste-te abandonado de alguma forma pela televisão? Não. Ah, pela televisão? Sim. Sim, senti que não consegui compreender como é que tu despedes uma pessoa, não é despedes, é não renovas contrato, porque eu nunca fui despedido, chegou ao fim do contrato, disseram assim, olha, tivemos a ponderar e não queremos renovar. Okay. Como é que tu não renovas contrato com um gajo que é o gajo que sempre que aparece que te torna líder de audiências, mais que os outros todos que na altura apareciam? Então qual era a desculpa deles para não renovar? É pá, não faço ideia. Não disseram, ok. Não faço ideia, mas se calhar é pelo mesmo motivo de que não quiseram pôr um programa ao longo deste tempo todo ao estilo do Pisa em Pé, que o Pisa em Pé não é nada mais, nada menos que um Levanta-te e Ri com outro nome. Não é? Portanto, isso aí é assumido, portanto é uma cópia porque eu pensei, pá, fui aos canais de televisão apresentar, pá, vamos fazer isto, ninguém quis. Agora há esta possibilidade de eu ter para o meu próprio canal e eu disse, então vou eu fazer. Resultado, pá, tem 4 milhões de visualizações. Uhum. 4 milhões. Tens noção de quantas pessoas é que te seguem por semana, por mês? Por semana devem ter, se põe umas 60 mil, 70, não? Olha, está ali o Ilida a fazer-me um sinal, são 6 milhões. 6 milhões, diz o Ilida. 6 milhões de visualizações. Não se esqueçam. que a TVI é líder de audiências na novela da noite com 1.400.000. Pois. E é difícil bater 1.400.000. Estamos a falar de uma televisão. Uhum. É tudo ao mesmo tempo, ok, já sei. Mas, portanto, para um canal do YouTube ter 6 milhões, isto é sucesso. Com uma coisa maravilhosa para a televisão. As pessoas pagam um bilhete para ir ver. Pois, pois. O custo de produção disto era zero. Uhum. Eu expliquei isto. Eu cheguei a dizer a canais que, epá, vocês ponham no ar, nós fazemos, nós produzimos e ficamos com as receitas, vocês só têm que transmitir. Ah, tal. Epá, não sei o que é que se passa. Ou tem lá dentro algum humorista que tenha medo de uma porta aberta, porque aquilo no fundo é uma porta aberta, é uma fissura que deixa entrar novos talentos do humor, e podem estar com o receio de ter o seu lugar em risco. Poderá ser essa a leitura que eu faço. Opa, ou há alguém que não gosta de humor, com poder para decisão, que não gosta de humor. Neste momento, eu considero que na televisão portuguesa só temos dois programas de humor. É o 5 para a meia-noite e o TDT. Exato. Se souber mais algum, digam-me, que eu não sei o que eu gostava de ver. Não há nada. Tu não tens nada. E tu podias pegar no Piso em Pé, podias pegar no teu programa, no vosso programa, sim, neste que estamos agora, chama-lhe o que quiseres, mas ponham mais humor na televisão. Porquê é que achas que é assim tão pouco humor? Não sei. Eu vou-te explicar. Alguém com poder para decidir não gosta do humor porque se calhar os humoristas atacam algumas minorias e é tão ao politicamente correto. Se tu falares, porque vamos lá ver uma coisa, eu para fazer rir eu não posso ser politicamente correto. Claro. As piadas ou são machistas ou xenófobas ou é o que foram, ou falam de pretos ou de brancos ou de chineses. Sim. Mas não, mesmo que seja politicamente correto, há sempre alguém que se vai ofender. Claro, tu tens logo os gays do martelinho, os juízes destes. Ai, porque não pode. Ai, é impossível fazeres humor sem estares a dividir o público. E a mexeres com os tratos da sociedade. Atenção, que eu nunca faço humor com pessoas que existem. O Paulo Almeida chegou a dizer isso no rosto. Pá, disseste que não fazes com pessoas que existem. Então fazes com quem? Fazes com personagens. O Tiburcio não existe. A Rosa Peixeira não existe. E o Ton. São personagens meus. Eu posso pôr a Rosa Peixeira a fazer como bem quiser e bem me apetecer. Ninguém se sente ofendido com isso. Agora, se eu disser, vai um preto pela rua fora. Epá, se calhar os africanos vão ficar chateados. Agora, se eu disser, o Tiburcio. Não, é aquilo. Não é mais nenhum, é aquele. Olha, e estás a aprender a ser ator, é isso? Que... Não, isso já vai há mais de 5 anos. Fiz o primeiro curso, o primeiro ano, e no segundo ano meteu-se o Portugal em Festa, convidaram-me para fazer o Portugal em Festa, e tive que sair. Portanto, fiquei com o primeiro ano, ainda não retomei o curso. Portanto, ainda não ficou meio uma carreira incrível de... Não, porque eu tirei o curso... Eu fui tirar o curso de ator, não é para ser ator, porque eu já fiz cinema, já fiz televisão, já. Eu quis e ainda quero, e vou muito a tempo tirar o curso, porque eu já tenho o CAP para poder dar formação. Porque quando eu tiver os meus 60 is, quero sossegar, estar numa vida estável, sossegar, mas ensinar os putos a fazer teatro de comédia, estar lá no, na Associação do Teatro de Rio Tinto, que é uma coisa pobrezinha, mas está fixe, e a gente reúne ali uns putos do bairro, querem aprender, eu vou-vos ensinar e tal. E estar ali cegadito, depois ao fim vamos pôr umas sandochas e tal. E está tudo bem, é uma coisa mais calma, é por assim isso que eu quero é assim ter... que tu vês os teus últimos anos. Já agora, uma pergunta, e das últimas temos que acabar, que tem a ver justamente com as novas gerações. Quem é que tu tens visto das novas gerações, entenda-se, que achaste interessante e com margem de progressão? Viste alguma coisa? Sim, temos alguns com grande talento, temos outros que são, além de ter talento, são gajos com trabalho, que trabalham, não é? E depois temos outros alpinistas, não é? Que que eu não revejo talento neles, mas estão no sítio certo, à hora certa, uhum, para poder aparecer. Mas infelizmente esse tipo de processo não tem grande longevidade, uhum, porque aquilo que eu vejo, houve alguns que apareceram no tempo do Levanta Terri com essa estratégia de alpinista e que hoje em dia ninguém ouve falar deles. Uhum. Mas posso-te dizer que gosto de putos novos, gosto muito do Dantas. É um puto, okay, novo que apareceu. Uhum. Deixa-me. Qual é o primeiro nome? Pedro Dantas? Paulo, acho que é Paulo. João Dantas. Não é Paulo. Okay, não, João Dantas. João Dantas. João Dantas. Okay. Gosto muito do João Dantas. Gosto muito do Nuno Lacerda, okay, que é um puto muito, muito novo. E os pais são provenientes do circo, portanto, a vida tem uma vida circense. Eles foram ao Piso em Pé? Sim. Com a agradável surpresa, apareceram lá num open mic, os dois. Ok. No mesmo dia? Não, em dias diferentes. Uhum. Em dias diferentes. Os dois fizeram open mic, os dois convidei-os para fazer depois, mais tarde, 20 minutos, e os dois me surpreenderam. Um deles, eu perguntei quantas vezes já fizeste isso, e ele disse, é a primeira vez que eu subo um palco, no open mic. E, portanto, estamos a falar de novos. Uhum. Agora, posso dizer que, nas novas gerações, o Alexandre Santos... Epá, é o próximo Fernando Rocha. O gajo, se eu morrer, o gajo substitui-me já. O gajo é. Se tu morrer, já sabes quem é que te substitui, sim, não é? Pode ter de ser eu, não é? Já, claro, claro. Mas o Alexandre Santos, se tiver tolinha, o gajo vai ter o público dele, que é aquele público fiel até ao fim da vida. Sim, ele tem um canal de YouTube já com muitos seguidores, não tem? Sim, e não é só. O gajo já lhe pedem para ir para as comunidades. Ah, bom, ok. E isso. Te garanto que garante a reforma do gajo. Uhum. Se o imigrante gostar dele, ele tem a reforma dele garantida. Gosta de um gajo é até ao fim. Uhum. É até ao fim. Aí está. Fernando Rocha, convidado de hoje do Com Humor Não Se Brinca, vai ter um espetáculo do Piso em Pé, uhum, em Lisboa, dia 25, onde basicamente ele se vai reencontrar com o seu amigo de longa data, 16 anos depois, e que se chama Marco Horácio. Já agora, eu adoro fazer esta pergunta. A quem é que nós fizemos esta pergunta? Foi há uns episódios atrás. Há alguém que também esteve muito ligado ao Levanta-te e Ri, talvez ao Nilton, uhum, que é... Ao Nilton, nós aqui não fizemos, que ele ainda não foi convidado, mas... Ah, pois, não foi ao Nilton. Então, mas podes ter feito no programa, se calhar. Se calhar fiz. Okay. Que é... Como é que depois de ser um Marco Horácio... Não foi outra pessoa substituí-lo com mediatismo suficiente. Foi um rapaz que não teve culpa nenhuma daquilo, mas que ninguém se recorda o nome. Eu não, pois... Mas que foi... E eu lembro-me. Foi uma situação... Miguel Barros. Era o Miguel Barros, exatamente. Pá, e foi uma situação um bocado embaraçante para o Miguel Barros, para todas as pessoas que estavam a ver aquilo, e significou o fim do Levanta-te e Ri, de certa forma, que era... Uhum. Bem, isto é o fim, não é? Foi, sim. Acho que é dos erros mais grosseiros que alguma vez me lembro de ter visto na televisão portuguesa. Não, há pior... Em termos de substituições. Ui, eu vou-te já dizer. Sim. Dois ou três erros. Vamos ao Miguel Barros primeiro. Okay. Muito rapidamente. Vamos lá. Eu lembro-me porque é que convidaram o Miguel Barros. Porque eu perguntei porquê o Miguel Barros. Então a lógica de contratação do Miguel Barros foi esta. O Marco Horácio é ator. Portanto, para substituir o Horácio tem que ser um ator. Alguém escreve os textos e o Miguel é ator. Foi essa a lógica de contratação do Miguel Barros. Agora, erros grosseiros, ó meu amigo. Em Rio Tinto existe lá uma associação desportiva e recreativa da Ponte e tem lá umas pessoas que gostam de beber uns copos e um senhor iletrado, analfabeto, que não sabe ler nem escrever, virou-se para mim já com a chapinada e disse-me assim, isto em 2004, à altura do Euro. Oh, Fernando Rocha, diz-me uma coisa, tu que estás na SIC, podias-me explicar uma coisa que me estou a oferecer. Eu digo lá, sabes que há 6 competições de futebol este ano? Eu, 6? Sim. É, as seleções, que era o Mundial, o Europeu. O Campeonato de Portugal, Taça de Portugal, Taça da Liga, Champions e Liga Europa. Uhum. 6. Eu, pois é. E diga uma coisa, e das 6 competições, a SIC comprou os direitos do futsal? Um senhor alcoolicamente bem disposto disse-me isto. Está no homem que não percebe de grelha televisiva, não sabe nada, disse. Ah, e sabes quem é que ganhou o campeonato do futsal desse ano? O Freixieiro. O mundo para ver o Freixieiro, não é? Portanto, é estes erros que tu cometes nas televisões portuguesas. Estás-me a compreender, amigo? Sendo que o Freixeiro tem grande tradição no futsal, não sei sim, se sabia. Sim, pois tem, pois tem. O Freixeiro tem grande tradição no futsal. Sim, sim, sim, está bem, mas... Claro, claro. O Freixeiro é o que é isso. Ok, tu disse que... São erros grosseiros que se cometem de contratação, não de pessoas, mas neste caso... No fundo, o que estás fechou, a dizer... Fecharam um negócio... Roger, o que estás a dizer, indiretamente ou diretamente até, é que a direção de então não percebia grande coisa do assunto. Não estou a dizer que não percebia, estou a dizer que cometeram erros grosseiros. Uh-huh. Esse foi um deles. Qual era o outro? Meter o Miguel Barro. Barros. O outro foi... Eu te, era... Tinha-me vendido a história que não era o Idiberto Lima que produziu o Levanta-te e Ri? Não, okay. Era a SP... Filmes, okay. Que agora é SP Televisão. E agora vou-te dizer outro erro grosseiro. Na altura, o Zé Castelo Branco estava na TV e rebentava com todas as audiências possíveis e imaginárias. Qual foi o raciocínio? Ora, paneleirais. Portanto, o caminho é paneleirice. Portanto, isto é, já estou a ver que as pessoas gostam de ver as bichanadas e tal. E fizeram o Senhor, a Dona Lady com o Herman José. Foi um grande flop. Porquê? O público nunca teve interessado na bichanice. As pessoas estavam interessadas no cérebro do Castelo Branco. Não interessa se ele era gay ou se não era. Se... Não interessa. Era a forma completamente diferente dele ver o mundo e das coisas que ele dizia é que punha as pessoas ali. O que é que este gajo está a dizer? As pessoas estavam a ver aquilo. Portanto, o erro foi mas confundiram confundiram vou pôr aqui uma aspa, a bichanice com a personalidade excêntrica, vamos-lhe chamar assim, do Castelo Branco. Então, porque... depressa as pessoas o seguiram e ele foi de facto um fenómeno, como de certa forma desistiram dele. Porquê é que as pessoas desistiram porque do Zé Castelo Branco? Porque depois de tu veres mais do mesmo, lá está, o Zé se reinventasse de outra forma qualquer, se calhar ainda hoje estava nas luzes da ribalta. Portanto, mas depois é tudo mais do mesmo, é muito, ah, minha querida, ai meu filho, mais isto, mais aquilo, e não sei o quê, e tal, e não sei o quê. E a malta se calhar acabou por se cansar, opa. Assim como qualquer pessoa que se não se reinventar, acaba por amassar. Uhum. O que é que vais fazer em 2018, Rocha? Em 2018? Em 18 já vai a meio. Já estamos. Está bem, sim, mas vais fazer mais alguma coisa? Sim, estou com o piso em pé neste momento, estou com as minhas turnés. Podias ter aí um projeto de um filme? Tenho um projeto de um filme. Ah-ha. Cinema. Sendo que tu, espera aí, aqui é uma outra coisa. Vais já explicar isso do filme, até porque estamos mesmo a acabar. Tu és muito empreendedor, tu fazes muitas coisas, estás ligado à Feira das Tatuagens, não é? Sim, sim, ao Porto Tatu é produzida pela minha empresa, pela Fly, e a Fly faz outras coisas, o piso em pé, a Fly faz as turnés pela Europa e pelos Estados Unidos do humor, porque utilizamos o nosso know-how e os nossos conhecimentos de lá de fora para poder fazer os nossos negócios, não é? E vamos investindo, comprando material, investindo em coisas. Gosto de fazer coisas. Dia 25, Fernando Rocha no Tivoli, convidado de hoje do Com Humor Não Se Brinca. Fernando, há no entanto aqui uma forma que nós acabamos sempre, que é pedimos, é uma tradição, é o nosso, o que dizem os teus olhos, mas não é uma pergunta, que é, o que nós propomos às pessoas é que acabem com uma história. Pode ser uma anedota, se quiseres, pode ser uma história tua, da tua vida, assim, opa, tenho aqui esta história, mas é uma coisa assim, e é assim que acaba o programa, é tu contares a história e acabou o programa. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Fui comprar um eletrodoméstico, um frigorífico, como eu tinha avariado. E tu sabes que sempre que compras um eletrodoméstico, tens que guardar a caixa durante 15 dias. Eles dizem-me, olha, guarda a caixa durante 15 dias. Porque se avariar, eles trocam por outro. E guarda a caixa durante 15 dias, guarda a caixa durante 15 dias, e assim foi. E eu fui lá, olha, queria comprar um frigorífico. E o gajo... lá me mostrou e tal. E olha, guarda a caixa durante 15 dias. Eu disse, sim senhora. Bem, uma senhora interrompe a minha conversa e disse, o senhor lembra-se de mim? E o empregado olhou, sim, a senhora esteve aqui atrasado a comprar uma televisão, um LCD. E ela, exatamente, foram há 15 dias. E eu vim aqui por causa disso, olha, já passaram os 15 dias, já posso tirar a televisão de dentro da caixa. Isto aconteceu-me à minha frente. E eu fui-me rir para trás do frigorífico. E assim foi, a entrevista com Fernando Rocha.